Panorama Agrícola para 24 de janeiro de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo para você nesta sexta-feira de lua minguante o Panorama Agrícola de 24 de janeiro de 2014. Na mesa de som contamos com Márcio Peixe e o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: visão sem ação é sonho e ação sem previsão é pesadelo. No programa desta sexta-feira, você confere no boletim do SC Rural origem e memória de Pedras Grandes. No Alimento e Companhia, livro de receitas para a merenda escolar. Você ouve também informações sobre a colheita da uva. Domingo, você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Aqui no Panorama Agrícola, você pode participar ao enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ao ligar para 48-3665-5359. Dica do dia. Tenha um hobby ou um lazer, uma atividade que você goste bastante, saindo da rotina. É uma ótima maneira de você escapar do círculo de pensamentos preocupantes e de manter sempre a motivação. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós vamos destacar um livro de receitas que incentiva a alimentação saudável nas escolas municipais. A produção é da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina, a AMOSC, que apresentou a gestores públicos dos municípios o livro de receitas da alimentação escolar da microrregião. A iniciativa teve apoio do Colegiado de Nutricionistas da AMOSC e do Colegiado de Secretários Municipais de Educação. E a proposta é voltada para a capacitação de profissionais envolvidos na preparação da alimentação escolar dos municípios que compõem essa região no oeste catarinense. A ideia partiu de sugestão das próprias servidoras e o tema apresentado foi a elaboração de receitas para o cardápio da alimentação escolar. De acordo com a nutricionista Cristina Santos de Castro, que trabalha na AMOSC, as principais atividades desenvolvidas foram o aprimoramento de técnicas dietéticas e a motivação do trabalho em equipe, também o desenvolvimento pessoal, técnicas para redução de desperdício de alimentos, a importância de se valorizar os alimentos da agricultura familiar e a aplicação de receitas na alimentação escolar. Para a elaboração das receitas foram definidos dois critérios. Primeiro, que todas as receitas deveriam estar dentro das normas definidas pela legislação, ou seja, possíveis de serem aplicadas na alimentação escolar. Um segundo critério era o uso de pelo menos um produto da agricultura familiar e que fosse preferencialmente orgânico ou agroecológico. O resultado, segundo Cristina, foi a formação técnica e pedagógica, valorização diária de cada participante, proporcionando integração, reforçando a importância do trabalho em equipe e o uso de alimentos saudáveis na alimentação escolar. A capacitação foi organizada a partir de 5 polos regionais no oeste catarinense e envolveu 123 participantes, resultando nesse livro com 21 receitas. No livro estão receitas de bolos doces e salgados, pratos salgados, pães e pizzas, doces e diversos, como sopa de letrinhas, medidas caseiras, medidas das porções e legislação da alimentação escolar. Então destacamos no Alimento e Companhia de hoje o livro de receitas da AMOSC para alimentação escolar na microrregião, uma alimentação saudável nas escolas municipais. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje falamos sobre um vídeo documentário que a EPAGRE vai produzir sobre a memória da imigração de Pedras Grandes, município do sul do estado, que teve na comunidade de Azambuja a primeira colônia de italianos em 1877, a primeira colônia da imigração italiana no sul de Santa Catarina. E essa memória de Pedras Grandes, a origem, remonta então a uma história centenária que vai ser contada num vídeo documentário patrocinado pelo SC Rural. Quem dá detalhes desse vídeo que começa a ser elaborado é o extensionista da EPAGRE em Pedras Grandes, Eusébio Pazini Toneto, que é graduado em turismo. Então, Pedras Grandes é um município que teve a primeira colônia de imigração italiana do sul de Santa Catarina, a colônia Zambuja. Com a população que é basicamente descendente de italianos, tem hoje ainda muito viva, presente a cultura, os traços, o modo de fazer desse povo. E com o atendimento que a gente faz nessas famílias, surgiu então o interesse, em parceria com a prefeitura, com a Unibave, de desenvolver de realizar um documentário para resgatar essa memória do município, né? E manter isso vivo, porque são pessoas hoje muito idosas, né? E essas histórias hoje acaba com a juventude, não tem mais o interesse em ouvir isso, em manter, então é uma história que está se perdendo. No dia a dia a gente nota que isso, né, no futuro próximo o pessoal não vai saber mais as suas origens, enfim. Então a gente tentou, através do nosso gerente, o Bora, o Alenir, recursos. Então surgiu a possibilidade de fazer, através da equipe de TV da EPAGRE, fazer isso com recursos do SC Rural. Então já foi aprovado, a expectativa é que até março a gente comece já as entrevistas, as filmagens, né? Já estamos articulando com as lideranças do município para ver se ainda até meio do ano a gente tem esse material pronto. Essa história passa necessariamente, Eusébio, pela colheita da uva, pelo vinho Goethe, também por engenhos. Que histórias ligadas à cultura e ao turismo da região podem ser contadas nesse vídeo documentário? Então, a Zambuja, Pedras Grandes, ela está no coração dos vales da uva e do vinho Goethe, né? E a uva é um alicerce da colonização dessa região. A uva sempre esteve presente em todas as fases, em todas as etapas dessa história, né? Colônia que foi fundada em 1877, que teve a base da sua economia, a uva e o vinho. Então a gente nota que hoje isso ainda está muito presente. Então a gente acredita que a uva e o vinho vai ser o foco principal desse documentário que a gente está fazendo. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o extensionista da EPAGRE em Pedras Grandes, Eusébio Pazini Toneto. Vamos agora viajar por Santa Catarina. Nós estivemos na semana passada viajando por Zambuja, a comunidade italiana em Pedras Grandes, sul do estado, realizando reportagens para o rádio e a TV da EPAGRE sobre a colheita da uva em Pedras Grandes, uvas Bordeaux e Niágara. A produção este ano caiu um pouquinho, mas os preços estão melhores, o que anima os produtores. Estivemos nas propriedades de Fabiano Mazeiro, também de Mário Escremin, e também conversamos com o senhor Isaltino Mazeiro e com o senhor Elzo Felipe, que tem 85 anos e uma vinícola em Zambuja. A uva Goethe, que é a uva especial da região, que tem um pouco a sua safra prejudicada esse ano pelo excesso de chuvas no mês de janeiro. Mas a colheita em geral é boa e os preços também são bons para os produtores. Nos acompanhou nesse trabalho o extensionista da EPAGRE em Pedras Grandes, Eusébio Pazini Toneto. Então, uma viagem a Pedras Grandes para fazer reportagem sobre a colheita da uva, que nos próximos dias você ouve aqui no Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola. Programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.